ela deve estar entre vinhos e rosas, inebriada e feliz. Eu estou aqui enchendo o vazio, sentindo calor, tremendo de frio, sentindo frio. Essa cidade estranha, nem sei onde estou, aonde fui parar, morrendo de amor. Eu continuo aqui mesmo sozinho, sentindo sozinho, sentindo